aquecendo minha missão. Agradecido por tudo que me aconteceu. Agora pega a visão. Quantos morreram com sonhos parecidos ao meu? Ontem eu tava no chão e me pisavam com força só por eu ser eu. Hoje alcanço a ascensão, faço dinheiro e perguntam o que aconteceu. Falam que você sumiu, falam que a fama subiu pra cabeça. Fingem que nunca te viu, falem suas merdas, me chamem de estrela. Já disse que eu sou estrela, brilhar e partir, minha vida é sequela. Essas Patrícia não entende que tudo é tão quente e ninguém pisou nelas. Só quem apanha se fode, reflete sobre causa, efeito e qualquer reação. Quando eu só tinha uma taça, essas minas me olhavam e zoavam minha situação. Essas que dizem ter nojo de mim são as mesmas que falam que preto é ladrão. Trap não é pra vocês, o seu pai é polícia e votou naquele vacilão. Fodam-se essas Patrícia, busquei minha mina, foi no Cangaíba. Ela morava do lado da bica, nós fuma prensado que veio do pira. Nosso filho dorme, ela senta na pica. Cês acham mesmo que entende algo da vida? Além de TikTok, Manu e bebida, uns playboy que é quadrado e não vivo essas fitas. Sou cheio de defeito, olha minha tatu no peito. Se eu trombe esse boy, vai ficar tão estreito. Pra mim cês são fedorenta, mandei se fuder, é o meu show, bem-vindo à quarentena. Fodam-se essas Patrícia, vou repetir, digo o que cê quiser. Isso é papo de humano pra humano, não tem nada a ver com ser homem ou mulher. Não tem nada a ver, tem nada a ver. É meu direito mandar se fuder. Pode você, depois você, façam uma fila e vão se fuder. Isso que ofendeu vocês, tô achando engraçado e bem contraditório. Só mandei cê se fuder, ao contrário dos cês que até desta feita falharam. Moleque seu fracassado, com nojo do Grills e das minhas tatuas. Contigo nem tem debate, minha opção vai tomar no seu cu. É tomar. Cês não sabem a tempestade que foi pra poder ver um céu meio azul. Um bloco de Daniels grudados no meu saco e que agora sabem quem é o Duz. Mas stream nunca é demais, né?